Ailton Vilar, o garoto dos teclados. Estoura esse sucesso, que é o CD estourado. Alô, meu parceiro André CDs, o Moral de Bicoara, redemassarinho.com. Tamo junto. Cansei de correr atrás de você, cansei de implorar pra ficar com você. Hoje sou eu que não te quero mais. André Cedes, Moral de Ibicoara. Deixa de ilusão, por quem quer e eu não tô aguentando mais não. Aguento treca e meu parceirão. Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer, mas você, meu amigo, não tem nada a ver. Deixa comigo que eu vou resolver. Vamos beber e encher a cara, vamos tomar toda gelada e curtir com a mulherada, e curtir com a mulherada. Vamos beber e encher a cara, vamos tomar toda gelada e sair com a mulherada, e sair com a mulherada. Já quer? Chegue, chegue. 799-9857-1975 VL Produções. Eu cansei de correr atrás de você, cansei de implorar pra ficar com você. Hoje sou eu que não te quero mais. E o coração desse deixa de ilusão, porque quer e eu não tô aguentando mais não. Aguento treca e meu parceirão. Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer, mas você, meu amigo, não tem nada a ver. Deixa comigo que eu vou resolver. Vamos beber e encher a cara, vamos tomar toda gelada e curtir com a mulherada, e curtir com a mulherada. Vamos beber e encher a cara, vamos tomar toda gelada e curtir com a mulherada, e curtir com a mulherada. Vem! Vamos beber e encher a cara, vamos tomar toda gelada e curtir com a mulherada, e curtir com a mulherada. Vamos tomar toda gelada e sair com a mulherada, e sair com a mulherada. Sucesso estourado. Ailton Vilar, o garoto dos teclados.